Seguro o retorno dos moleques Zika 011-013. Que conexão sinistra. O HB20 é brabo, desbaratina na pista. Fecha vários camarotes e amassa várias bandidas. Bala doce, bico verde, todo tipo de bebida. Ela se joga na rede e não quer mais outra vida. Quem diria? E nós ia tá gastando todo dia. Quem diria? Nosso time tá firmando a correria. Quem diria? Que nós ia tá gastando todo dia. Quem diria? Nosso time tá firmando a correria. Seguro o retorno dos moleques Zika 011-013. Que conexão sinistra. O HB20 é brabo, desbaratina na pista. Fecha vários camarotes e amassa várias bandidas. Bala doce, bico verde, todo tipo de bebida. Ela se joga na rede e não quer mais outra vida. Quem diria? E nós ia tá gastando todo dia. Quem diria? Nosso time tá firmando a correria. Quem diria? Que nós ia tá gastando todo dia. Quem diria? Nosso time tá firmando a correria. DJ W, porra!